situation. Going reverse 33. Autorizado, decolagem no zero, vento no 40 graus, 89. Decolagem autorizada da 1, vento, 3, 2, 2, 3. Controle Salvador, muito bom dia, passarelo 2223. Passarelo 2223, contato a radar da decolagem, Cicavia 6 Arbor 1, para nível 80. Arbor 1, nível 80, está livre da restrição, passarelo? Primativo, está livre da restrição. Livre da restrição, 3 Arbor 180, passarelo 2223. Oeste mantém que autorizado. No colégio no 7, o vento no 30 graus, 9 nós. Decolou aos 4-0, mantenha a minha escuta, segue o farol de Itapuã, aguardando transferência. Segue o farol de Itapuã, aguardando transferência, acho que é mais certo. atual? Acho que é uma Yankee Alpha, chama o controle, 20258. 208, Yankee. Observador, muito bom dia, Papa Romeu, acho que é uma Yankee. São José, fica mais antes, número 6, autorizado direto em Manatia, porte 20 minutos fora. Foi ser estimado para pouso? Meu pai de Manatia, essa é uma 20 fora, estima o pouso aos 1101. Salvador, passaria 2223, seria possível com a Elefa na presença? Autorizado, Elefa, por favor. Muito obrigado, Elefa, autorizado 2223. Foi no 759, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 1235, voo no 759. Estação de São Pessoa. Estação de Luz, Estação de Luz, Estação de Luz. 3223, chama o centro de Recife, frequência 260, tem 2223. Bruno, veio a sua identificação. Dessa via, chegar na Comédia 1, no Paralímpico 050, altímetro 020. Thank you. chega agora aqui, eu vou oferecer tudo no outro para você. Passa o estado, os autorizados pistão 10, vento 140, 109. Vente livre, o Chame a 3 no 2 no solo, ao 17, direita no 2, 1, décimo 9. 1, 2, 1, 9, alegrão, obrigado. direção dessa via, chegar a Bonfim, 4.000 pés, altímetro 021. Especializado em Quinhentos, sendo o código 0142 e reporte no litoral passando parte da metropolitana de Pituaçu. Pode tomar quieto. Kia 6 para 500 pés, ajuste no 021. Responde, Marcelo, do que assusta. Aqui, aqui. Tá tendo 50 reais de leste, espera agora com a sua, no nome do Paulista. Confirmando a lógica, Mike. Papá Romeu, Oscar Mike Yankee, ajuste no 021 da presente, autorizado cruzamento de aproximação, pistão no 0, reporte base para a direita, pistão no 7. Força lá! gerando base baixado, travado. E aqui? Baixa mais tinha de autorizar pouso, pistão no 7, o vento no 40 graus, 08 baixo. Ah, vamos lá, aqui. 3304, confirme que você está no desvio. Via para 2006, sinal 2021, autorizado final do procedimento ILSXA da pistola 0 e ponto estabilizado. 33, utilizado até o pátio 4, frequência de estacionar. Só 3304, completa sinal, tradutor, frequência no 8, sinal 95. 895, só 3304. 04, estabilizado, final 10. Na 3304, autorizado pouso pistão a 0, vento no 30 graus, 09 nós. Autorizado pouso no 0, na 3304. Na 3304, PNH 1021. 021, na 3304.